Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é quinta-feira, estamos a 24 de fevereiro de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte, que estou aqui para fazer companhia, essencialmente hoje, até às 22 horas. O meu objetivo nesta edição é trazer-lhe músicas que, ou músicas que não são conhecidas, de intérpretes que dispensam apresentações, ou então ao contrário, não é? Versões não conhecidas de temas bastante conhecidos. Hoje vamos ter aqui só música portuguesa, nesta edição do Musicália. Vamos começar com uma Extended Music, ou Extended Version, como queira. Uma versão mais alongada do tema Anzol, o grande sucesso dos Rádio Macau. Aliás, são mesmo eles que nos vão trazer este tema, mas numa versão mais extensa, digamos assim. É assim que iniciamos mais uma Musicália. Espero que goste. Vamos à música então. Anzol, versão Extended dos Rádio Macau. Thank you.

vou ter força para sonhar. Eu vou viver na solidão, sem o teu rosto e sem razão, por onde o vento me levar, sem o motivo para voltar. Eu vou viver na solidão, sem o teu rosto e sem razão, por onde o vento me levar, sem o motivo para voltar. Agora ouvimos um tema que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção. E perguntava-me ao ouvinte, mas esse tema certamente é bem conhecido. Qual é que é a originalidade? Ou qual é que é a versão que iremos ouvir? É uma versão em inglês que dá pelo nome de Shadows e que ficou muitas vezes nos meandros do esquecimento, mas realmente num disco, espécie de best-of de Carlos Mendes e Fernando Tordo, encontra-se precisamente esta mesma melodia, faixa número 3, Shadows, o tema Festa da Vida, em português, que representou então Portugal no Festival da Eurovisão da Canção. Vamos ouvir então este Festa da Vida, em versão inglesa, neste caso Shadows, tema de Carlos Mendes. You were gone and we said goodbye, and I thought the tears would dry. There will be another love for me, but I see the morning light now, come to chase away the night. No, you're my never-ending memory. Constantly I always find you in the shadows left behind you. Shadows on my mind, and I know I can never let my lover go. Many loves I've had before, I thought this was just one more. Now I know I'll never love again, not until you're here beside me, with your loving hand to guide me. Darling, won't you please come back again? Constantly I always find you in the shadow left behind you. Shadows on my mind, and I know I can never let my lover go. Constantly I always find you in the shadow left behind you. Shadows on my mind, and I know I can never let my lover go. Vamos agora ouvir a voz de Manuel Azevedo, esta voz tão característica da música portuguesa, que nos vai presentear com Mapa do Desejo, música do Xclã, que faz parte do álbum Luz ou Qualquer Coisa e que é o primeiro tema deste mesmo CD. Vamos ouvir, daqui a pouco eu volto para as despedidas.